Ai, ai, meu Deus, vou me apaixonar por esta criatura cheia de candura e brilho no olhar. Com tanta doçura já sei, vou acreditar. Eu venho de um mentiroso amor, deixe de sabor, prefiro nem lembrar. Falsa ilusão de outrora, uma história que me fez chorar. Quero parar de sofrer, novamente vou pagar pra ver. Meu pranto já não mais me angustia, solidão e nostalgia deixa em paz meu coração. Quero ter pra mim só alegria, Deus me praticar o perdão. Agora eu inventei de ser feliz, não olhar para o passado e esquecer quem mal me quis. Deixa eu mergulhar nesta paixão, já dancei com a solidão, não deu. Hoje eu tenho a lira de Orfeu, o meu sonho é um amor. Eu tenho a lira de Orfeu, o meu sonho é um amor só meu. Ai, ai, meu Deus, vou me apaixonar por esta criatura cheia de candura e brilho no olhar. Com tanta doçura já sei, vou acreditar. Eu venho de um mentiroso amor, prefiro nem lembrar. Falsa ilusão de outrora, uma história que me fez chorar. Quero parar de sofrer, novamente vou pagar pra ver. Meu pranto já não mais me angustia, solidão e nostalgia deixa em paz meu coração. Quero ter pra mim só alegria, Deus me ensinou a praticar o perdão. Agora eu inventei de ser feliz, não olhar para o passado e esquecer quem mal me quis. Deixa eu mergulhar nesta paixão, já dancei com a solidão, não deu.